Cê não é suficiente, me responde, isso é o melhor que cê pode fazer. Não importa o quanto tente, o sol sempre estará acima de você. À meia-noite na escuridão, se me encontrarem não temerão, pois minha força vem com a luz das manhãs. Ao meio-dia eu mudo tudo, um poder grande como o orgulho humano que ocupa o topo dos clãs. Nascendo num berço de ouro, filho de rei, nobre desde minha criação. Eu fui maltratado desde que era novo, e quem me chamava de fraco era meu próprio irmão. Eu não podia mais só sofrer calado. Eu só tinha apanhado, nunca revidado, e sem controle a minha força eu quebrei seu braço. Fui condenado, julgado, amaldiçoado, jurado de morte, eu tive que fugir. O que seria de mim se não fosse a rosa? Eu fui para longe, até descobrir que eu era dono de uma força monstruosa. Esse foi só o começo de uma trajetória, pra que não esquecessem meu nome jamais. Lembre-se do brilho no meu olhar, o mais forte dos pecados capitais. Ei, Galan, tire as mãos da Rita, você não tem força pra erguê-lo da terra. Esse machado foi feito para mãos divinas, e não para insetos que vivem nas trevas. Somente com um simples movimento, eu parto o mandamento pelo meio. Corre, vire pedra, pois sabe que não é forte, até mesmo os antigos demônios temem a morte. À meia-noite na escuridão, se me encontrarem não temerão, pois minha força vem com a luz das manhãs. Ao meio-dia eu mudo tudo, um poder grande como o orgulho humano que ocupa o topo dos clãs. Brilhando forte como o sol, iluminando a cena. Daqueles mais fracos que eu não sinto ódio, eu só sinto pena. E mesmo que eles achem que não, eu sou mais forte do que o capitão. O pecado que nunca vencerão, Escanua, orgulhoso como um leão. Brilhando forte como o sol, iluminando a cena. Daqueles mais fracos que eu não sinto ódio, eu só sinto pena. E mesmo que eles achem que não, eu sou mais forte do que o capitão. O pecado que nunca vencerão, Escanua, orgulhoso como um leão. Quarto tesouro sagrado, machado divino. Já conheci a morte, a rosa e o espinho. Eles dizem que não passa de arrogância, mas eu sei que não existe um poder como o meu. Meu ataque não tem feito, quem decidiu isso? Eu só fui engolido, quem decidiu isso? É melhor você não esquecer quem manda. O único que decidi algo aqui sou eu. Restar ou só eu tenho a força para me ferir, por isso manter a calma. Vocês cairão e morrerão aqui. Eu carrego o fogo dentro da minha alma, mais quente que um vulcão. É, posso rugir de um leão. É, porque se ajoelhou na minha frente, deixou uma moeda cair no chão. Sou um mano feito de arrogância e orgulho. Com você que se enganou de achar que era como eu, que mesmo insignificante você era como eu. Esse poder teria a chance de se comparar ao meu. Mas quem deu correu, quem ficou morreu, e ninguém venceu que não fosse eu. Você não entendeu, durante a noite logo o sol intenso pra varrer com seu brilho os 10 mandamentos. Meia-noite na escuridão, se me encontrarem não temerão, pois minha força vem com a luz das manhãs. Ao meio-dia eu mudo tudo, um poder grande como o orgulho humano que ocupa o topo dos clãs. Pode crer! Neve Reis, 7 minutos. Forte como o sol, iluminando a cena. Daqueles mais fracos que eu não sinto ódio, eu só sinto pena. E mesmo que eles achem que não, eu sou mais forte do que o capitão. O pecado que nunca vencerão, Escanua, orgulhoso como leão.